Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Luiz Sussi e Guizão. Sejam bem-vindos ao 7º Nerdrops. Aqui estamos com o nosso convidado Oliver Pérez, apresente-se aí, por favor. Aqui é Oliver Pérez, eu queria ganhar um fio de cabelo pra cada escroto que me diz que eu tô ficando careca. É, cara, aí você tem que ver que remédio funciona em cima, mas acaba embaixo, viu, se é que você me entende. Teve uma época da minha vida que eu falei, não, eu vou preservar o cabelo. Aí eu via que a grama era mais verde, os passarinhos voavam mais, e aí eu falei, ah, vou parar com essa p*** de remédio antes que eu viro viado. Que idiota, cara. É foda que começa a cair de onde não deve e crescer de onde não interessa, né? Ah, com certeza, viu, cara? Porque esse depois, se você não se cuidar, cara, tu fica que nem, sabe, árvore de rua podada pela prefeitura, bicho. É foda. Um tufo aqui, outro ali, tudo meio... Mas não se preocupa, cara, já acharam aí o mapeamento genético que causa calvície. Então pode ser que seus filhos tenham uma cabeleira invejável. E vamos agora para os nossos e-mails. Nerd Mail. É isso aí, caro Sus. Estamos aqui para a leitura de e-mails do 7º Nerdrops. O que você achou, meu querido? Cara, eu não posso falar que eu achei, porque muitas surpresas me aguardam. É verdade, vocês vão perceber que pouco menos da metade do programa o Sus simplesmente vai desaparecer. A energia na região da casa dele simplesmente desapareceu também, né? E a gente teve que ficar desfalcado mais uma vez. Então vamos lá rapidamente com a nossa promoção do Papercraft. A gente vai colocar o link de novo aí. Não deixem de mandar um e-mail com fotos ou com vídeo, o que vocês quiserem. A gente já conseguiu aqui com o Argentone a foto do bendito Action Figure, que vai ser o prêmio. Já vai estar no post dessa vez. Então, gente, não esqueça de mandar. Pô, é rapidinho, você vai lá, faz, tira uma foto, manda. Quem sabe você não é escolhido. Mas, Polar, qual que vai ser o prêmio? Vai ser um bonequinho. Não, se falar isso, o Argentone me bate. É um Action Figure. É um action figure, cara, do Caçador de Marte, uma série especial do Alex Ross, que ele é translúcido, ele é inteiro transparente, cara. Pô, eu achei legal pra caramba. A senhora associa doida pelo Caçador de Marte. Ah, é? É, ela pode concorrer? Claro. Pode? É, desde que você não esteja na foto, vai ser melhor. Então, fala só pra ela tirar uma foto, faz ela montar o Papercraft, depois ela manda pra gente. Ela tá de férias, eu vou mandar ela montar um com folhas A1 e A0, sabe? Tipo... Rio de Papercraft, tá ligado? Ô, oh, maravilha. Então vamos rapidinho aqui, que o programa tá meio grande hoje. Vamos direto para os e-mails. Nós temos aqui um e-mail da Miriam Juliana Morotti de Oliveira, que diz: olá, meninos. Conheci o Nerdrops através do ER Geeks. Gostei muito da participação de vocês lá. Já estou fazendo o Papercraft do Nerdrops para colocar junto com os outros. Ah, e não esqueça de mandar uma foto sua com ele, quem sabe você não ganha também. Seja criativo que você vai se dar bem. Tem um Obama, um Joker, um Superman e um Jack Esqueleto. Estou um tanto quanto viciada nisso. Percebe-se, né? É, não, com certeza. E ela também passou um link aí no e-mail dela, de um Papercraft do Homem de Ferro. É, que ela disse que começou a fazer, mas não conseguiu terminar ainda, porque é muito difícil. Cara, eu entendo ela, viu? Cara, que absurdo, mano. Meu, é muito difícil isso. Isso aqui também vai estar no post, cara. Porque, olha, eu pago pau pra quem consegue montar uma coisa dessa, meu. Eu pago pra quem consegue montar e me mandar. Olha! Olha a proposta! Eu tô brincando. Vamos rapidinho aqui para os comentários. O primeiro comentário aí que a gente vai comentar é o do Estrantes. Ele disse assim: ótimo cast, mas pô, tá difícil reunir a galera, hein? É, com relação a reunir a galera, tá meio complicado mesmo, né, Polar? É, realmente, tem o comentário dele, tem o comentário do Cosmis também falando sobre isso. Então, o nosso grande problema de reunir todo mundo vai estar principalmente no fato de que a gente não consegue mais gravar com o Argentone, que começou no... trabalho novo, ele tá tendo que trabalhar de final de semana, então não dá pra ele gravar no dia que a gente grava, porque ele precisa ir dormir, senão ele não aguenta trabalhar no outro dia. Então a coisa ainda tá meio complicada, a gente tá esperando pra ver se normaliza pra gente voltar até ele. Então, praticamente assim, o elenco oficial completo, na verdade, vai significar eu, o Guizão e o Sussi. Às vezes acontece uma coisa ou outra de um não poder participar, mas a ideia é que os três participem. E ele comenta também, né? Ele fala que sobre a Jennifer Love Hewitt, que ela é uma gracinha, mas nada a ver com a Mulher Maravilha. Ele prefere a Sarah Lancaster, que é a irmã do Chuck, o serial do Chuck. É, e se vocês acharem fotos dela de biquíni, vão concordar comigo. Eu, de verdade, procurei aqui, não achei nenhuma foto dela de biquíni, mas eu já concordo com você, ela tem potencial mesmo. Ele diz também que já que é um The Transformers, agora sim o cast foi super legal, e ele diz também que os ouvintes do Nerd Drop são dignos de manicômio também. Os comentários da última edição foram muito loucos. Então vamos aqui agora com o Frank Castle, que disse... Pô, valeu pela dica do Surrogates. Eu não costumo ter esperança com nenhum filme atual, mas depois da dica dada por vocês, vi o vídeo comentado no site do Jovem Nerd e parece bom. Me lembrou muito o jogo The Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena. Você jogou isso aí? Cara, eu comecei a jogar, eu joguei o primeiro jogo do Riddick, né? Que inclusive eu comprei o original e, cara, na época eram 5 CDs pra instalar, tá ligado? Um puta jogo grande, mas assim, muito bom mesmo. Foi um dos primeiros jogos assim que você chega no final, dá uma piraçãozinha no final, mas puta, legal pra caramba. Comprei o Dark Athena pro Xbox, comecei a jogar, aí foi quando eu falei, não, cara, esse jogo tem que ser jogado numa TV Full HD e o caramba, porque antes aqui a gente tinha uma TV que não era tão grande. Agora eu tô com a TV, mas eu tô sem tempo pra jogar, vê se pode. Então, ele até citou o jogo porque nele tem uma parte que você controla os drones, né? Isso lembrou pra ele a parte de que você tem um robô que assume a sua identidade, né? Sim, sim. Que esses drones, na verdade, são humanoides, parte orgânica, parte robótica, que são controlados à distância. Mas você não entra neles, literalmente. Você entra numa espécie de cabine e em seguida você assume a visão dessa criatura e vai controlando remotamente. E esse conceito de não dar muito valor à vida dos drones é seguida bem à risca, pois você tem que arrebentar um deles em um ventilador grande para abrir caminho e poder avançar na fase. Então acho que o sentido do Surrogates vai ser exatamente esse, né? Se você colocar praticamente para a humanidade, se a gente tivesse esses robôs que seriam descartáveis e num baixo custo, cara, ia ser assim com certeza, né? É uma ficção científica, mas você vê realmente tem aquele lado verdade, né? É, no futuro, para você saber se uma pessoa é uma fudida, ela sai de casa, né? É, com certeza. E também o último comentário aí é do Samuel Varela, de Kratos, Ceará. Olá, pessoal, mais notícias legais. Nesse não teve notícias de HQs. O podcast ficou muito bom, cada vez melhor. Parabéns e até o próximo. Então esses foram nossos e-mails e comentários e continuem com o nosso programa. O programa ficou chicante. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. 3 das grandes bilheterias mundiais ainda estão em cartaz. Jogos Mortais chega ao seu 8º filme. Sony planeja a nova trilogia Anjos da Noite. Sylvester Stallone será premiado. E sai um viral de utilidade pública de Jennifer's Body. A atriz entra para a adaptação do mangá Maona Whatever Priest. Remake de Poltergeist tem data marcada. Warner pode transformar o universo Lego em filme. Surge mais um nome para o elenco da saga Twilight. Michael Jackson de volta aos cinemas. Hugh Jackman fala sobre Wolverine 2. Os Três Patetas reescalam Larry. Diretor quer 4 filmes dos Vingadores em uma temporada só. Elenco de Besouro Verde aumenta. Tarantino revela seu próximo projeto. Battlestar Galactica ganha filme. E aí, gente, vocês viram essa semana o vídeo do aquele projeto Cinemesh, que é uma reencenação do dia de treinamento? Cara, muito alucinado esse negócio. Eu achei bem sombrio. Ô, pra caralho. É porque... Caso Dark Knight, é o Dark Knight praticamente. É porque eu descobri que sempre que eu falar ou é bem sombrio ou tem um clima tenso, se encaixa em tudo. É. A gente vê os comentários dos últimos, sempre tem um muito tenso, ou já vi. É mesmo, Sus? Principalmente quando você tá de má vontade, né, ô desgraçado. Cara, principalmente. E a sua bunda? Tá no lugar, cara. É sombria? Sombria. Por que sombria? Tem um clima tenso? É tenso, cara. O que eu achei mais interessante nesse vídeo é porque, pô, os caras colocam o Common pra participar, né? Você imagina, pô, o cara é negão, tá na cara que ele vai ser o Denzel Washington, né, meu? Bandidão no celular e tal, né, meu? Porra, aí, Denzel Washington na lata. Cara, me aparece o McLovin todo estilizado pra falar como se fosse ele, meu. Muito engraçado. Mas é o seguinte, o McLovin é ator, né? Ele é, você vê que, meu, ele faz muito bom, fica muito bom, velho. O Common nem pra fazer o papel do Hoyt direito faz, ele não muda a cara, não faz nada, não. Parece um, sei lá, um robô, cara. É, tá ali, né? Tipo, senta aí e faz qualquer coisa. É, se como se fosse o Reinaldo Giannettini bronzeadinho, né? Podia ser um McLovin e um Cone, ia dar no mesmo resultado. E outra, né, o McLovin também tá no Kick-Ass, né? Kick-Ass também? É, cara, pô, e falar que Kick-Ass, que trailer que teve essa semana desse filme, gente. Ah, só, nossa, Kick-Ass é louco mesmo. Cara, sabe o que é foda? Quando eu vejo alguma imagem do Kick-Ass, cara, eu me lembro daquele filme Hero Movie lá, sabe, do Libélula. Puta! Então, é foda. Me dá um asco rapidinho, assim, eu falo, não, mas não tem nada a ver, Guilherme. Você assistiu esse filme dublado, cara? Desse filme já joguei fora. Esse The Hero Movie, que é o cara daquele seriadinho lá tal, e tal, dublado você se mija de rir, cara. É porque a diferença tá que você coloca talento, né? Não, mas trabalha, tem alguém que trabalha ali, né? As cenas de comédia, assim, velho, muito bom, recomendo assistir dublado. Cara, é, então, mas não é pelo fato de ser brasileiro, não, mas a dublagem brasileira, cara, eu acredito que a pior daqui é melhor de qualquer em outro canto do mundo aí. Apoiado. Eu acho, cara, de muitos países aí, viu? Até em questão de sincronia. Pô, então, voltando lá no trailer do Kick-Ass, cara, o que foi aquela cena da Hit Girl dando um tiro na bochecha do cara? Tenso. Cara, eu vibrava cada vez que ela dava um tiro, ela dava uma porrada, cara, muito foda. O filme deve ser tão bom que eles colocaram o Nicolas Cage pra equilibrar. Caralho. Cara, o bicho tá com a moral mais baixa que o cu do Tatu, pelo amor de Deus. Que assim, né? Eu gostando desse cara, mano. Não, mas ele era um puta de um ator, cara. Mas de repente ele decidiu, parei. Parei, cansei dessa vida. Oscar, pra que isso? Ah, não, isso aí ele já jogou fora faz tempo já. É, bicho. Ele agora faz com o Oscar o que o garoto do World of Warcraft lá faz. E atualmente, no circuito de cinema, tem os filmes Transformers, Revenge of the Fallen, Harry Potter e Enigma do Príncipe e Era do Gelo 3, né? Meu, e eles já estão no ranking da maior bilheteria mundial. Os três juntos, cara, vocês têm uma noção, desde a época de estreia até hoje, já renderam mais de 2 bilhões e meio de dólares. Pausa pra aquela risadinha do Dr. Evil, né? Mas pra que ganhar bilhões se nós podemos ganhar milhões? Porque trilhões se podemos ser bilhões. Não, o Revenge of the Fallen, cara, do Michael Bay, já arrecadou 819 milhões, assegurando a 18ª posição no ranking mundial. E o Harry Potter já tá na marca dos 816 milhões, cara. Ele tá na 19ª posição. Meu, e sobe mais, cara. Certeza. Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Ah, já passou. Tá em 820 já. Vixi, eu falo, então. já arrancou o outro já. A franquia, o mais rentável, é a Pedra Filosofal, que tá na 5ª posição mundial com 968 milhões de dólares. Aí por último tem Era do Gelo 3, com 766, que tá na 28ª posição. Esses caras podiam desviar um pouquinho pra minha conta, né? É, o mais engraçado é que ninguém botava. Eu vi muita gente falando mal da Era do Gelo 3, e olha só quanto que esse bicho arrecada, né, cara? E Michael Bay disse que Transformers foi mal divulgado. Que pariu! Ele só... A única coisa que ele foi mal é mal dirigido. Agora o resto, meu filho... Mal roteirizado. Nossa, que roteiro! Foi feito pelo faxineiro. Faxineiro? Pegou o cara assim, tava todo mundo fechado, o cara, meu, quem que vai escrever o roteiro? Aí chegou o faxineiro, eu sou o Zé, eu sou o Michael, Michel, eu sou o Michel, eu já tô indo embora, tudo bem? Não, você tá aqui, Zé, você sabe escrever? Sei. É, vem cá que eu tô dando instruções pra Megan Fox aqui. Escreve stories pra mim, ó. Não, ele chegava no set assim com o bonequinho do Megatron e o bonequinho do Optimus. Gente, eu fiz um negócio legal pra c******. caralho aqui, ó. Vamos filmar isso aqui hoje. Não, não tinha roteiro, meu. Não tinha. Ele olha assim, tá ligado? Esse aqui, esse cinzinho, esse cara é do mal, tá ligado? Aí o azul com o vermelho é do bem. Aí eles brigam. Ô, oh, muito louco, vou ter que fazer um filme, mano. E o pior de tudo é que, assim, chega uma hora e fala, meu, ó, é o seguinte, eles estão conversando agora com esse robô que é velho pra caralho. Meu, mas e aí? O que que a gente... Nossa, mas o filme vai ficar muito longo. O que que a gente faz? Ah, vamos fazer que ele tenha um teletransporte. Vai parar no Egito 2 segundos depois dele falar que eles precisam ir pro Egito. E esse que tá aqui na pilha de fósforo tem 2 bolas. Meu, vocês assistiram Jogos Mortais já? Qual? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6? Qualquer um, cara. Eu assisti do 1 ao 3, cara, e não vi diferença nenhuma. Nossa, só pra... Então se segura, Oliver, porque vai até 8. Ai. Eu já sabia. Os escritores, cara, o Michael Dunstan e o Patrick Melton, que são os escritores do 4, 5 e 6, estão querendo fazer o filme até o 8º, cara. Você tá falando sério? Isso é um mind game que é pra gente começar a serrar a nossa cabeça pra poder escapar disso. Ô, louco, cara, é muito bom, velho. Eu sou apaixonado. Sou apaixonado, velho, por Jogos Mortais. Aí o que acontece? Eles revelaram, cara, que eles querem levar até o 8º episódio enquanto eles divulgavam outro trabalho, que é o Clive Barker's Hotel. Que parece, sei lá como é que deve ser essa parada aí, mas, meu, Clive Barker é bom em terror, hein? Eu tenho um jogo dele que chama Jericó. Que é da hora pra caramba. Bom, é como de costume, né? Os novos filmes estão sendo mantidos em segredo, até o que se sabe. E que a partir do 7º Jogos Mortais, já está sendo empregada a tecnologia 3D em suas exibições. Nossa, mano! Aí o bicho fica tenso, hein? Imagina você tendo aquela impressão que vai ter que limpar a tripa que pulou nos seus olhos. Nossa, você imagina abrindo as... Nossa, que loucura, velho. Mas sabe o que eu fico indignado? O quê? É não saber do roteiro. Ah! Ai, ai, ai. Porque deve ser um negócio bem diferente, né? Imagino. Que pra chegar no 8º, né? Vai ter algumas mudanças. É, vai ser 3D, pô. Não, uma mudança suficiente. 3 vezes pior, né? Ah, ô, louco, cara. É muito bom. Bom, até lá os Jogos Mortais 7 traz a franquia de volta às telonas a partir do dia 23 de outubro. Enquanto os próximos projetos estão previstos, respectivamente, para os anos 2010 e 2011. Mas o 8º filme, ele é, na verdade, a novidade é o 8º filme. Porque aquele ator lá, esqueci o nome... O que faz o Jigsaw. Torben Bell. Isso, ele tinha contrato assinado pra fazer 7 filmes, cara. Isso, é, tem 7 filmes que era que tava fechado mesmo, né? Eles vão esticar uma merda numa história só porque tem ator com contrato assinado até não sei quantos filmes? Calma, bora, já briga aqui, hein? Bora, já briga, porque eu gosto de filme pra caralho, mano. É muito agora, bom. É agora muito tu bom. Imagina, franquia que nem 007, em quase 50 anos, tem 22 filmes. Essa porra, acho que não tem nem 7, já tá no 8º, cara. E a qualidade só aumenta, né? Porra, 3D. Você nunca viu 007 3D. Ah, você imagina ver o... Nossa, imagina aquelas meninas saindo da praia, do mar de biquíni, 3D. Ai, gente. Deu uf. É mesmo. E os estúdios da Sony com a sua divisão Screen Gems fizeram revelações que estariam levando adiante os planos de uma nova trilogia para a franquia Anjos da Noite. Outra novidade pode ser a possível volta da atriz Kat Beckinsale, que estrelou nos 2 primeiros longas de 2003 e 2006 como a vampira Selene. Pera, e tem que ser reconhecida, né? Pra lutar. Merece. Pra lutar daquele jeito, com aquela idade, com aquela roupinha. Menino. Sem rasgar a roupa, né? Sem rasgar a roupa e colocando a roupa sozinha. Primeiro que ela entra lá com vaselina e pé de cabra, né? O estúdio ainda declarou que a franquia poderia estar empregando a tecnologia 3D nos futuros filmes. Aí, reclama aí agora. Reclama aí agora. Ué, mas não tem Tobin Bell nem Jogos Mortais. Então, reclama aí que a mina não vai aparecer. Ah, xarope. O elenco ainda não está confirmado, mas a Sony agendou a estreia já pro dia 21 de janeiro de 2011. Mas e aí, vocês preferem a Kate Beckinsale ou a Rona Mitra fazer isso aí? Não, mas o que aconteceu é que a Rona Mitra, ela interpretou um papel diferente, outro personagem, e a história também era outra, o início da saga, né? Ô, mas é muito louco o terceiro filme, cara. O pessoal criticou bastante o terceiro, cara, mas eu achei uma bosta o segundo filme. Então, o segundo eu achei zoado mesmo, cara. Achei muito fraco, apesar, ele tem uns efeitos visuais, assim, bem nervoso, bem tenso, né, como diz o Sussi. O segundo é o... Lobisomem Alado? Isso, exato, exato. Esses filmes são aqueles filmes bem pesados, né? Bem, com uma, assim, uma coisa bem tensa mesmo. Você parece alguém que eu conheço, que toda vez que fala de algum seriado, fala, não, o seriado é muito bom, não sei o quê. Mas fala sobre ele. Não, só posso dizer que ele é muito bom, e eu entendo muito sobre série. Cara, você falando assim, eu vou ganhar um pi agora, parece que você tá falando Guigão. Imagina, que maldade. Eu não ia falar uma coisa dessa. Esse terceiro filme eu achei do caralho, meu. Eu esperava que fosse uma bosta, porque eu tava esperando a continuação do segundo filme, mas eu me surpreendi, cara. Mas é isso mesmo, porque você já vai assistir o filme com uma expectativa bem baixa, né? É. E ele te surpreende por causa disso. Na verdade, ele é bom e é muito melhor do que o segundo filme. Você vai achando que é uma merda tão grande que você acaba saindo de lá bem, né? Porra, tu vai ver um Wolverine 2 e tu acaba vendo um, sei lá, um Cavaleiro das Trevas. Né? Oh, mas o Cavaleiro das Trevas é com quem? Com o Mussum, pô? Cavaleiro das Trevas. Bota a cachaça! E aí, gente, quem diria, hein? Sylvester Stallone vai ser premiado no Festival de Veneza, hein? É, Sly merece, velho. Vai que merece. Depois de Detox, Copland, Oscar, Minha Filha Vai Casar e Mamãe Atira, pelo amor de Deus, merecia mesmo. Cara, Oscar, Minha Filha Vai Casar é muito bom, desculpa. É, então, mas é uma comédia, é comédia, né? Naquela época que foi lançada não tinha nada de melhor ou de pior, né? Aquela típica comedinha standard, não tinha nada demais. Brother, agora eu tenho que falar, ele tá super bombado, ele tá chicante, igual um Guguigão. E outra coisa interessante é que não tem coisa interessante, né? Não tem. O prêmio interessante acabou, chega. Tem interessante que ele agora é feito de artérias, né? Artérias e tatuagens disformes, né? Cara, mas é só até o final do filme, depois ele volta na forma fat dele. Oh, peraí, ó. O Sly falou que ele sempre desejou ser premiado em Veneza, ó. Oh, sabe por Deus por quê, né? Por que filme que ele ia ser premiado? Eu sempre sonhei em gravar um filme adulto com a Megan Fox e nem por isso vão deixar. Aí ele soltou uma palavrinha aí sobre os mercenários, né? Ele falou que os mercenários é uma história sobre o heroísmo e sobre o preço que as pessoas pagam para salvar os outros. Isso é uma trama de ação e comédia. Comédia? É. Fiquei tenso. Ninguém errou, agora. Não? Fiquei tenso agora, hein? Meio sombrio isso, hein? Um cara que malha tanto quanto ele não vai soltar isso, vai soltar outras coisas. Que idiota, cara. Não, ou seja, esses caras que malham muito peidam mais que sei lá o que, mano. Você cheira peito de outro feliz, então. Não, os caras têm umas abominas, um negócio assim. Você cheira peito de quem malha, então. Aí você fica cheirando, banco da academia, é isso? Poxa, eu fico chateado com você, Guizão, porque você falou pra mim que tava na academia, um cheiro de peito perto dos caras que malham, e agora eu que sou culpado. Ah, ai, filho da puta. Não, Guizão, tudo bem, eu aceito. É só você olhar pra mim, você pode ver que eu sou um cara que frequenta bastante academia. Olha, opa! E já que é o The Transformers, né, a gente tá falando de remakes, tanto que Transformers foi um remake daquele filme de 1980, mas assim, são tantos Transformers, remakes, que foi aí anunciado uma data pro remake daquele filme Poltergeist, sabe o corredor? O nigeriano? Ah, isso Poltergeist, puta merda, cara, que doente, velho. É o Poltergeist. Cara, é melhor que a notícia, velho. Ai, com certeza. Sério, cara, o filme de 82, de fantasma, que, poxa, sério, já deu tudo que tinha que dar. Até um tempo atrás saiu a versão do diretor, pessoas andando de ponta cabeça. Cara, e outro, é um filme que não tem necessidade nenhuma de remake, né? Ele é bom. Não, ele é... Ele exato, é um filme, eu acho, que tá, né, mano? Ele é um filme clássico. Então, eu só acho assim, eu gosto do estilo old school de fazer cinema, sabe? Hoje CGI tirou graça de muita coisa, cara. Então, eu acho que o Poltergeist não merecia um remake, não. E como não podia deixar de ser, né? Temos uma notícia aqui da Megan Fox, que ela tá participando de um vídeo viral do Jennifer's Body, que ela fala sobre o... Não é só viral, como é de utilidade pública. Exato. E ela fala sobre a pressão que ocorre nas escolas. E tudo, sabe? Tudo parece, excelente. Tudo parece um vídeo, né? Alertando sobre os problemas do bullying. É, e assim, não faça parte desse povo, né? Parece ser muito, muito vista essa camisa, né? É, aí no final, é por isso que tem que comer os meninos mesmo. I say fuck them. I say fuck them. I eat them. Aí ela começa a justificar por que ela come os moleques na escola. Cara, é muito bom, cara. Eu acredito nisso, acho que ele vai ser muito engraçado. Vai ser aquele. Vai ser que nem o Oliver falou, vai ser aquele old school de cinema. Você gostou? Você assistiu esse trailer, esse vídeo, Oliver? Assisti. Ah, cara, eu tô curioso pra ver o filme, mas até então não me chamou a atenção, não. Eu fiquei mais curioso com aquela que passou um tempo atrás da menina que tinha dente na vagina. Eu assisti esse filme, muito louco. Eu não vi ainda. Eu tenho esse filme, muito bruto, né? E como que ficou o título em português? Ficou com o título em inglês. Tiff? É. Puta merda. Os caras não vão botar na sessão de terror vagina dentada, né, mano? Uma vagina com guenorreia. Ó, mano, muito louco, cara, o filme. Tem uma hora que o médico vai fazer o... Porque a menina tem dente, né, mano? Aí ela tá louca, não sei o que acontece. Aí o médico vai ver, ele começa a pôr o dedo assim. Ela vira e fala assim: não, tá doendo, não sei o que. Aí ele: não, peraí, tá tudo ok, deixa eu só dar mais uma olhada, não sei o que. Então vai que me fala assim: que é isso que dedo? O que você colocou aqui, menina? Aí o cara toma uma mordida muito louca, aí o cara sai sem os dedos assim. Aí a menina levanta, cai os dedos assim, dela chama assim, pisa no chão. Nossa, muito que bruto, nojo, assim. Cara. Não, não, a pergunta que fica, ela cuspiu os dedos? Cuspiu, cara. Deu uma mastigada e depois cuspiu, né? Só. Fez um bochecho ainda. E cuspiu os dedos de volta. O filme é muito louco, cara. Se vocês puderem ver, é muito louco o filme. Aí ela vai no dentista falando: doutor, eu tô com uma cárie. Aonde? Que tira a calça. Doutor, bota obtura. Obtura aqui, doutor. Tem os dentes bem tortos, tem como botar um aparelho? Coloca aquele aparelho diarreio, né? Tu lembra quando aquelas criancinhas dos anos 80, a mãe enfiava aquela puta, aquele aparelho, cara. O moleque parecia um, sabe? Sei, eu usei isso aí, cara. Nossa, bom, então tu sabe. E Rizzo é mais um dos perigosos assassinos do mundo. Foi pego das ruas quando criança e transformado em um ninja assassino por uma sociedade secreta cuja existência é um mito. Por que não, né? Mas atormentado pela execução de um de seus amigos pelo clã, como não, Rizzo se volta contra o próprio grupo. Ele desaparece e aguarda o momento certo para sua vingança. Essa é a trama do mais novo filme do diretor James McTee, conhecido também pela direção da adaptação V de Vingança, que foi escrita pelos irmãos Wachowski. No papel do assassino Rizzo, nós encontramos o mega astro coreano Rain, que também recentemente participou na adaptação da série animada Speed Racer. Que vergonha. Já teve... Animada? De animação não tem muito, não, né? que ele participou da adaptação melancólica de Speed Racer. Melancólica, sorumbática também, né? Maníaco depressivo. Ai, ai, então vamos lá. Mas é de vingança, é bom pra caralho. É, então mas vamos e lá. Esse filme aí? O que nem você falou, a sinopse é batida é pouco, né? Ah, sim, mas a novidade deve estar nas cenas de ação, alguma coisa, porque tudo indica que pode ser um filme meio no ar, assim. Pode ser um filme de porrada 3D, né? Tudo é isso agora, cara. Por que não, né? E tudo no ar também. É. Ô Sus, ele é sombrio e tenso. Ele é sombrio. Cara, eu tava esperando alguém perguntar pra mim qual a sua opinião do filme. Ô Sus, qual que é a sua opinião desse filme? Cara, ele é bem sombrio assim e tenso. Mas ele é tenso, é de uma tensão. Eu vou gravar isso agora, vou colocar em toda notícia agora. É. O filme é uma distopia no ar tensa e sombria. Você sabe que eu não sei o que é noir, né? Não sabe. Não vou procurar. Se alguém puder me esclarecer. Ó, por exemplo, o podcast, ele só vai no ar segunda-feira. Ninja Assassin, ele tem previsão de chegada nos cinemas no dia 4 de dezembro. Ele conta ainda no elenco com Naomi Harris, que participou de Piratas do Caribe no fim do mundo, e supostamente no fim da franquia. Mas Sung Kang, Randall Do Kim, Rick Yune, Shoko Suzuki. Que tá sujo? Ele chega. Então, Shoko Suzuki. Que idiota, cara. Meu, não pode mais beber pra gravar, cara. Então eu tô fora. Meu, agora se prepara pra não cair da cadeira. A Warner quer transformar o Lego em filme. Que é isso, ó? Puta, não, pai. Não, e o pior é que eles estão levando a coisa a sério mesmo, velho. Diz que vai ocorrer no próprio universo, então a gente reza pra que não tenha aquelas historinhas de... Que nem tô querendo fazer com o Zé Comé, e fizeram com o Scooby-Doo e o caramba, né? Vai ser no ar também? Não, isso na praia. Eu acho que tá chegando num ponto que ridículo não existe mais pra Hollywood, né? Às vezes não é uma saga, assim, Lego. Às vezes é uma versão Lego das coisas. Porque se você for ver, uma das melhores adaptações de jogos, de filmes, cara, assim, em jogos, é do Lego. E aí você pega... Pra mim, um dos melhores jogos do Star Wars, cara, é o Lego Star Wars. Tá, mas compensa você fazer um filme só por causa disso? É, por que não? Ah, mas já saiu filme de tanta porcaria, Lego pelo menos é bacana. Definitivamente isso daí vai ser pra público infantil, né, cara? Não, mas esse negócio que você faz direto pra DVD, um desenho aí, um backyard da vida. Ah, mas eu vou falar, antes um filme do Lego do que um filme do Playmobil, hein? Olha, não fala isso, não. Ah, ficou é muito zoado, velho. Fala sério. Você fica falando isso, o Polar corta o cabelo Playmobil, viu, velho? Corta o teu rabo, Não. Ah, você corta o rabo Playmobil dele. Cara, e não é que o filme Priest vai acontecer mesmo? E já foi aí até divulgado uma participação de uma atriz, aquela Maggie Kill. Nossa, sei lá do que é essa menina aí. Ela teve naquele Missão Impossível 3, no Duro de Matar 4. Essa é a mina que toma porrada do Bruce Willis. Ah, só. Porrada é pouco, né? Chute na cara, né? Soco na teta. O que vocês acham disso daí? E não contente ele. Ele deu soco na teta e depois jogou um carro nela. Só, né? Que não. É que ele não conhece a Lei Maria da Penha. Cara, o que eu tinha a falar é o seguinte: eu sou um cara, tipo, meio panos quentes, assim. Eu nunca sou de falar de coisas que eu não gosto, que é uma merda, coisa. Mas respeito, né? O mundo tem 6 bilhões de pessoas, não dá pra ser todo mundo igual. Mesmo porque seria muito chato, mas tem uns tipinhos aqui comentando e eles ficam, assim, cobrando aqui da produção, vamos dizer assim, fidelidade, né? E eles estão jogando a culpa no corpo redator e editor do JNN aqui, mas não é isso. O Priest, ele vai ser, no caso, o Ivan Isaacs, né? O suposto herói aí do manhwa ou mangá. Patuá, saravá. Seja lá o que for. Adubando gá. Então, o Ivan Isaacs, ele vai, queira ou não queira, pros fãs aí, os fanfreaks, né, do Priest, o Ivan Isaacs, ele vai caçar vampiro, ele vai ser pastor, vão sequestrar a sobrinha e não a filha, ou seja lá o que for. E, cara, a única coisa, assim, que dá pra confiar na notícia, né? No caso, a editora Talk Pop, ela é responsável pela distribuição na língua em inglês no mercado ocidental aqui, por se dizer. O quadrinho é de origem coreana, sem discussão, e o resto, cara, você tem que se contentar o que vão fazer com o roteiro. Sentiu um desabafo, né, senhor? Não, no começo ele tava até com a voz meio embargada. Assim, sentiu. E já que o assunto é vampiro, né? Mais um nome surgiu aí pra saga Twilight, ou Crepúsculo, como queira. O Prepúcio? Prepúcio! Verdade! Ressuscitou, hein? Quem vai entrar justamente é o Jack Huston, que já fez outros filmes como Outlander, o Factory Girl, Oshroom, mas o que... Pelo jeito, o que ele tá fazendo em Hollywood mesmo é o fato dele ser neto da Angélica Huston, né? Então ele tinha que ir pra família Adams. E ele vai ser o Royce King II, o Royce King II, né? Que é uma pessoa que viveu durante a Grande Depressão. Então você imagina. Olha, quase que o Polar ia dar uma de rapper agora, hein? Royce King 2. Não, eu ia falar 2. É, Royce King 2. A revanche. Foi, ia ficar feio pra caralho. Bem, o cara viveu na depressão, o filme já é meio depressivo mesmo, tá tudo em casa, né? O cara viveu na depressão, velho. Hã? Tenso. Tomando Lexotan. Viveu na depressão porque ele não viu como é que é a Bela Vista aqui. Ah, é mesmo. Ele aqui é depressão, o que é altos e baixos na vida dele. E foi aprovado pela Corte Superior de Los Angeles um acordo entre os estúdios da Columbia Sony Pictures e ao lado da promotora de eventos AED Live, o recebimento dos direitos de uma produção para os cinemas dedicada aos últimos momentos do astro Michael Jackson durante os ensaios referentes à bateria de shows que ocorreriam na Inglaterra. Ah, bom, tipo, os últimos momentos, né? Um curta-metragem, ele sentindo mal, põe a mão no peito e puf. Que idiota. Os últimos momentos, né? O documentário estará chegando nos cinemas com o título This Is It, no dia 30 de outubro deste ano. E já que ele não conseguiu fazer a turnê This Is It, o nome do documentário vai chamar This Is It, né? E tem cenas dos bastidores, todas captadas em alta definição, e as exibições serão, como não, em 3D. Oh, que surpresa! Michael Jackson entrou no mesmo patamar que Jonas Brothers, hein? Olha só. Olha só. Que onda, né? O documentário ainda mostra a retrospectiva da carreira e entrevista com os colaboradores criativos das produções, mais entrevista dos seus amigos mais próximos. O pai dele vai estar nessa também? Vai, ganhando. Se fosse por ele lá no túmulo do Michael Jackson, lá aqui, Jazz, Michael, Joseph Jackson, mas eu continuo atendendo no meu estúdio, rua tal. Ligue para. Ele foi um sucesso, você pode ser também. Ligue para. Vamos lá então, rapaziada. Agora, essa próxima notícia, eu quero que todo mundo ponha as mãos pro alto aí. Força na Jequidama, porque Hugh Jackman fala sobre Wolverine 2. Cara, meu Deus do céu. Eu tenho coragem de falar isso, velho. Não, ele voltou a falar da sequência X-Men Origins, cara, no Teen Choice Awards. Ainda escolheu um lugar ótimo, né, pra falar sobre uma adaptação. Ainda comentou que a saga no Japão é uma das favoritas dele. Aí, como sempre, animado ainda falou sobre o assunto. O Japão é para onde estamos indo. Estamos trabalhando nisso agora. Estamos nos estágios iniciais da história. Acho que os fãs amam essa saga. Das histórias do Wolverine, essa é a minha saga favorita. Ainda não se tem confirmação de nenhuma data relativa à produção da sequência, graças a Deus, espero que alguém morra antes disso acontecer. É, essa daí também era a minha saga favorita. Alguém só me explica uma coisa, peraí, eu não assisti o filme ainda, do X-Men Origins. Nossa, cara, nem faça... Ah, não. Não é tudo isso, não. Não, só me diz uma coisa. Não, mas não é nada disso, não é nada disso. Oh, me diz uma coisa, o filme não acaba naquele bar que a vampira encontra ele? Seria ótimo, né? Seria excelente, o final do filme. Ele acaba na usina de energia de Springfield, em cima do negócio de energia nuclear lá, com um tiro de adamante na cabeça, perdendo a memória, sabe Deus como. Ó, eu vou confessar o seguinte, eu assisti no cinema, mas antes eu vi a versão que... Eu vi também. Entendeu? Aí o que acontece? Eu falei, não, os caras não... O filme não tá acabado, não tá pronto, eles não vão pôr isso no ar, né? Deve ir com um corte diferente pro cinema. Cara, não foi. Não foi, não vai. E eles não... Cara, eles não melhoram o efeito, porque tem umas cenas que tem um chroma key atrás, que é bizarro, é bizarro. Não, tá muito ruim mesmo, cara. É, tudo é ruim. Bizarro. E outra, cara, o Wolverine, cara, eu acho que, tipo assim, nos cinemas... Ele já tá com sucesso consolidado, certo? Até Sim. antes do Wolverine, do primeiro filme. Por causa da franquia X-Men, pelo menos o primeiro e segundo filme. É um filme, cara, que teoricamente o roteiro era tão fácil de se fazer, porque era só pegar o Origins dele, mais o Arma X, acabou, cara. Ia ser um filme, cara, nota 10. Mas... Se o Michael Bay fizesse, tinha sido melhor. Não, também não, pera aí. Ah, sim, cada corte de garra ia explodir 1000 tanques de casa. Ele explodir cavalo, né? Os cavalos explodir. Ele joga um charuto naquela usina lá, vai tudo pros ares. Na chuva, né? Lógico. É, radioativo. De preferência, né? Por que não? Os Wolverine caindo os cabelos, ia ser foda. Caindo e crescendo, caindo e crescendo. Eu ia me identificar. E a adaptação dos Três Patetas, pelo jeito, já começou bem, né? Já tinham escalado o Champagne pra fazer o Larry, e agora o Boston Globe acabou de falar que ele foi substituído pelo Paul Giamatti. Esse cara é engraçado, hein? É engraçado, é bom ator. Ele faz aquele filme Mandando Bala, não é? Não, é, ele é o cara que atira o sniper fodão lá. Puta, ele é muito bom, cara. Ele é engraçado, olha que ele tá matando todo mundo no filme, aí a mulher dele liga, aí ele tipo, pede pro cara que tá com tiro no peito ficar quieto um pouquinho pra ele poder falar com a mulher, velho. Né? Pô, muito louco. E outra, né? Além disso, o elenco teve outra baixa, que o Jim Carrey, que tava escalado pra ser o Curly, simplesmente caiu fora também. E o única... Curly é o gordinho? O Curly é o gordinho, é, exatamente. Ah, o Jim Carrey ia fazer esse cara. Ele ia fazer que nem Robert De Niro, né? Engordar 40 quilos. Ou não, é. Ou ele ia ser um, de novo, um magrelo cheio de careta, né? E todo mundo ia ter que engolir e acabou, né? Ou ia ter que engolir a seco, que ele ia fazer, ou ia fazer um esquema... Não, peraí, ele ia ser um magrelo cheio de careta, ele faz outra coisa? Toda a profissão, né? Não faz mais nada além disso, né? E parece que, por enquanto, a única presença que tá mais ou menos garantida é do Benício Del Toro como Mo. É que é super engraçado. Engraçado, que nossa... Apesar que ele é engraçado no Snatch, no Sin City, então as cenas são engraçadas. E essa semana o diretor Louis Leterrier, né, que é responsável pelo aquele filme do Incrível Hulk com o Edward Norton, falou para aquele jornal, o LA Times, que ele não quer só juntar os super-heróis, não, no filme dos Vingadores, né, ele quer juntar os diretores todos também no projeto. Ele falou que ele quer se juntar com o Joe Johnston, que tá cotado para fazer o Capitão América, o Kenneth Branagh de Thor, e o John Favreau, do Homem de Ferro, para fazer 4 filmes e lançar um por mês ou um a cada 2-3 semanas, para fazer o Verão dos Vingadores, meu. Nossa. Ele vai produzir um filme na China, né? É, na Índia. Não, e tem mais ainda. Então a gente faz um jeito que que nem programa de televisão, um arco de história contado por diferentes diretores e eles podiam fazer um filme mais curto, menos de 1h30 e juntando tudo, porque ia fazer tudo no mesmo set e ia economizar pra Marvel. Ah, ia economizar, isso aí ia ser barato também, efeito visual, né? Barato pra cada distribuição, e é fácil assim. A verdade é uma só, né? Porque se ele não desse uma declaração dessa, ele não tem como ele fazer parte do projeto dos Vingadores, né? Porque... porque é verdade, cara, de todos os filmes... Deixa eu participar aí, mano. Vai, é. Sai de 20 pouquinho, cada um fala um pouquinho. Vamos lá, vai. Porque parece que ele assinou um contrato pra 2 filmes que ele ia fazer. Então ele tá desesperado pra ver se ele, pelo menos nesse outro, no outro filme, ele emplaca, né? Que filmes foram? Não, ele assinou um contrato com a Marvel pra fazer o Incrível Hulk e mais um. E só pra terminar, ele ainda falou que sobre o Capitão América, o que ele tá sabendo é que o filme vai ser uma mistura de Caçadores da Arca Perdida, Rocketeer e Resgate do Soldado Ryan, cara. Tá que pariu. Nada, não vai ser nada, né? É, ele vai chegar num foguete, aterrissar na Normandia e achar a arca perdida. E durante a entrevista pro site Hollywood Snitch, em meio ao evento da Wizard World Chicago Comic Con, o Edward James Olmos, né, que faz parte do Battlestar Galactica, da série, e também vai fazer parte do filme pra TV, e também fez parte do clássico Blade Runner, falou um pouquinho sobre a sua carreira. Aí no meio do bate-papo, ele revelou que ele é a mais nova aquisição do elenco do Besouro Verde, que é o filme do, né, do Michael Gondry, que ele vai tatuando do lado de Seth Rogens, Cameron Diaz, e tem aquele ator taiwanês lá, o Jay Chou, que foi anunciado como substituto do Stephen Chow no papel de Kato, que pertenceu a Bruce Lee na série clássica, né? Aí o Olmos não revelou também mais detalhes sobre o seu personagem ou o tamanho da sua participação no filme. E o Besouro Verde tem previsão de estreia pra 9 de julho de 2010. Agora, o que esse cara vai fazer, meu? Ele vai fazer algum capitão, algum, sei lá, delegado, certeza. Fazer nada, sem preste, meu. E o filme, ele deve ser tão bom, a exemplo do Kick-Ass, é tão bom, que dizem que Nicolas Cage tá nele também. Olha só, rapaz, você vem. Cruel, cruel. Bem, já que foi falado sobre Battlestar Galactica e no assunto do Besouro Verde, foi confirmado aí que o Bryan Singer vai ser sim o diretor do filme e ele vai estar na parceria novamente com o Tom DeSanto. Pra quem não conhece, o Tom DeSanto é produtor e trabalhou com o Singer no X-Men 1 e 2. Então pode ser que a coisa aí venha boa, né? Porque na verdade eles já tinham a ideia de fazer uma continuação da série original dos anos 70 e eles quase conseguiram rodar em 2001. Só que não deu certo porque antes deles começarem as filmagens em 2001, aconteceu o ataque das Torres Gêmeas, né? Isso foi suficiente pra parar a filmagem? Ah, é porque na trama, o ataque do Cylone aos humanos era uma coisa central, né? E o pessoal acabou ficando meio assim de colocar. Porque americano é meio dodói. É, né? A gente já comentou em Nerd Drops anteriores aí sobre o poder dos americanos de acreditar em algumas certas informações. E Quentin Tarantino, cuja obra mais recente foi o novo clássico de guerra, Inglourious Basterds, ele declarou ao jornal britânico The Sun que está pensando em fazer um filme baseado na série de livros do autor Len Deighton, que tem publicado os livros Berlin Game, Mexico 7 e London Match. Esse cara é um cara geográfico, né? geográfico e viciado em tênis, né? Game 7 e Match. Certeza. Berlim, México, London. Daqui a pouco é Brasília. Brasília 1540, Brasília 3040. Brasília Dias. Brasília Fall. Brasília Point. Segundo algumas declarações do diretor, ele gostaria muito de trabalhar com o britânico Simon Pegg, Kate Winslet, Anthony Hopkins e Michael Caine. Ele não quer nada, será, né? Será que vai ser bom? Não tem Nicolas Cage nesse aí? Não. Será que vai ser bom mesmo? Não, porque tem Kate Winslet. Que dó. Pô, mas o cara deu uma puxada de saco dela. Bonita, hein? Nossa, é uma das melhores atrizes que já viveu. O Simon Pegg é o novo Scott. Ele é o novo Scott no Star Trek do J.J. Abrams. Aí, continuando, Tarantino ainda revela sobre o enredo que a história se passaria na Guerra Fria e acompanha um espião de nome Bernard Sanson. O que atrai são os grandes personagens e as maravilhosas oportunidades de escalação de artistas ingleses e alemães, segundo o diretor. Quadrinhos. E ainda essa semana, outra das eternas batalhas que acontecem nas cortes estadunidenses, temos um final feliz para a obra dos quadrinhos Superman, que retorna à posse da família Siegel, um dos co-criadores do personagem. Os direitos do personagem, ela consiste nas antigas tiras de jornal e principalmente na parte da pioneira dos quadrinhos na revista Action Comics, que foi a primeira revista de super seres, né? E a primeira revista de super-homem. Nossa! Nossa senhora, se é pra comprar, deve ser barato. Além dos demais títulos próprios do personagem, o sucesso da família Siegel nos tribunais se deu baseado na decisão de que a corte considerou que a obra teria sido realizada não sobre um contrato, mas sim através de uma ação de direitos da cópia, o que garantiu para a família novamente a posse das origens do Homem de Aço. Outra curiosidade é o seguinte: o personagem, o Super-Homem, ele tem uma divisão aí dos direitos entre a família Siegel, a editora DC Comics e o estúdio da Warner. Um dos itens que foi para a família foi a parte da mitologia que envolve o uniforme, o planeta diário, assim também como a repórter Lois Lane e o quase triângulo amoroso entre Superman, o seu alter ego Clark Kent e a repórter. No entanto, a editora DC, ela tem em posse as habilidades do kryptoniano, o poder de voar, sendo que originalmente o personagem só dava grandes saltos, o termo kryptonita e os personagens Lex Luthor e Jimmy Olsen, ou seja, retalhar o Homem de Aço. Tá zoando comigo, mano. Mas agora fala uma coisa pra mim, se de repente alguém resolve fazer um filme, se a DC resolve fazer um filme em que o Super-Homem não usa uniforme, ele pega a Rita Cadillac e vai trabalhar no Pasquim, tudo bem, né? Ele só usa Jirimum é o que? Berinjela é a... Berinjela, não, o Kryptonita é deles. Da DC, né? Da Warner. Não, mas é que a Warner é a DC. Tá, tá. Your ass is mine. E o Clark Kent ia chamar como? Então, eles não falam se o nome é... Mas eu acho que o nome deve ser da família, né? O nome é da família, Clark Kent é da família. O que, é da, o que a família conseguiu de volta são os direitos sobre tudo que envolve a origem do personagem. É, o planeta então, diário, é, né? Então, é o planeta diário, Clark Kent, Lois Lane e alguns outros elementos. No entanto... A editora DC, que se eu não me engano, ela é propriedade da Warner, né? Ela faz parte. Então, ela conta com os termos Kryptonita, ela tem os direitos sobre os personagens Lex Luthor e Jimmy Olsen. É, tudo que é divertido no Super-Homem é da DC, né? Ou seja, ela poderia pegar Nicolas Cage também, que não ia ajudar em nada. Coitado. Ué, do cara. A Warner, uns tempos atrás, não queria fazer um Super-Homem com Nicolas Cage, cara? Queria, cara. Deixa eu falar, ia gastar mais com peruca do que de bomba. Games. E vamos agora para os destaques de games. Conheça o Wii Controller patenteado da Nintendo feito para cavalgar. Faça o upload de músicas próprias com Rock Band Network. Saem novas imagens de Tekken 6. LucasArts relançando X-Wing e TIE Fighters. Modern Warfare vai para o Wii. Acreditem ou não, a Nintendo patenteou um controle pro Wii pra você andar a cavalo. Tem noção? Esse controle, ele é destinado pros fãs de World of Warcraft, que o controle tá mais perto do rabo. Não só mais perto do rabo, com o movimento que você faz no seu rabo influenciando o cavalo. Não, essa frase ficou esquisita, hein? O movimento do rabo influenciando o cavalo. Basicamente é um controle. O controle é tipo esses, essas bolas de inflável. Meu Deus do céu. Não, coisa só piora, cara. Qualquer coisa que eu disser vai ser duplo agora. Bolas, cavalo e rabo. Também é feio. Cara, agora você vai poder mandar suas próprias músicas pra poder jogar no Rock Band Network, cara. Mas as suas, tipo assim, meu, da minha banda, assim? Da tua banda. Se você for, se você tiver a gravação original dela, se você for o dono da música, aí você manda e você pode jogar lá, cara. Nossa, é da hora pra caralho, meu. Tem muita... Você pode promover muita banda, né, meu? Aí, Oliver, agora é a sua hora, meu filho. Minha hora? Minha hora de quê? Eu vou te falar que pra notícia de game eu sou meio que satélite espião em cima do Uruguai, bicho. Não serve muito, não. Ai, você foi o satélite espião no Uruguai. Pô, mas eu achei interessante, cara, porque isso vai servir pra promover e provar que tem muita gente boa aí que ainda não foi reconhecida. Quem sabe o jogo não sirva pra isso, né? É, então, e você viu que até o preço pra você baixar essas músicas vai ser diferenciado, né? Que vai custar, vai variar entre 50 centavos de dólar até 3 dólares por música. E você, os próprios músicos, né, vão definir esse valor. Eles vão receber 30% de cada compra, cara. Pô, isso pode gerar uma concorrência boa, cara. Sim, eu acho muito bacana. Mas é basicamente um MySpace mais divertido. Só que só vai estar disponível em uma plataforma só, né? O Xbox Live. Pelo jeito, a parceria da LucasArts com a Steam tá com tudo mesmo, né? É, não, parece que não vai acabar tão cedo não, hein, meu? Agora os caras lançaram aquelas os dois jogos da franquia... Star Wars de nave, né? Que era o X-Wing e TIE Fighter. Nossa, quanto jogar isso aí, hein? Cara, nunca joguei nenhum desses dois, pra ser sincero pra você. Aí o presidente da LucasArts, o Daryl Rodrigues, foi perguntado sobre as possibilidades, né? De voltar como um remake. E as suas palavras foram suficientes, né? Não temos nenhum anúncio no presente momento, mas fique ligado, teremos em breve. Tipo, podemos não fazer nada, mas vai ficar... Mas fique na expectativa, seu Otário. Basicamente. Bem esclarecedor. Senta aí que eu volto amanhã cedo. E a Activision anuncia que a série de sucesso Call of Duty, da empresa Treyarch, estará lançando uma nova versão da série. O título Call of Duty 4 Modern Warfare para o Wii. Originalmente, Modern Warfare e a sequência são obras dos estúdios da Infinity Ward, enquanto os outros foram feitos pela já mencionada Treyarch. A Infinity Ward estará ocupada demais finalizando o Modern Warfare 2 a tempo do lançamento do jogo, que vai acontecer no dia 10 de novembro. Vocês já jogaram o Modern Warfare Call of Duty? Eu só joguei o primeiro. Nossa, meu, esse Call of Duty Modern Warfare, cara, ele é bom demais. O jogo é curtinho e é... as fases são, tipo assim, as fases são rápidas, sabe? O jogo é curto, assim. Mas, meu, o jogo é maravilhoso, cara. É maravilhoso esse jogo. Agora responde pra mim, qual das duas era que não fazia o jogo muito bem? Era a Infinity Ward ou a Treyarch? Ai, cara, eu acho que é a Treyarch, hein? Ou porque seja, já que vai fazer... o original... Até porque o original é feito pela Infinity Ward, né, cara? E é bom pra caralho, meu. Já que vai ser pra Wii, que seja estúdio ruinzinho mesmo, né? Se fosse pro iPhone, ia ser Infinity Ward, entendeu? Mas quando é pro Wii, manda pro Wii, tá beleza. O hardware é pior que do iPhone? Mano, que seja. Se o moleque não tiver aquele controle de cavalgar, então... É isso. Televisão. E agora você vai saber os detalhes do polêmico episódio que foi banido de Family Guy. Vocês assistem Family Guy? Pra caralho. Um ou outro. Não acompanho muito, não. Nossa, bom demais, cara. E vou falar a real pra você, hein, meu. Esse episódio banido não tem nada a ver. O Seth MacFarlane já tinha falado que ele tinha produzido um episódio polêmico, que ia falar sobre aborto, e que o capítulo nem iria ao ar pela Fox. E a Fox realmente não colocou ao ar, mas só que ele também não proibiu o episódio. Então, muito provavelmente, esse episódio vai estar no DVD, embora ele não vá ao ar. Então, o que acontece? Se você não quer saber spoilers, pula aí uns 30 segundos, né? A Lois fica... vai servir de barriga de aluguel pra um casal. Só que o casal morre num acidente de carro. E ela tá lá grávida e não sabe o que vai fazer, né? O episódio originalmente termina sem revelar se abortou ou não. Só que no final o MacFarlane resolveu colocar uma cena rapidinha que bem perto de dar o corte, o Peter aparece com a cabeça na tela e fala: ela abortou, né? Eu lembro que isso daí nos anos 80 passava na sessão da tarde. Ô, Sussu, sendo novela das 8, até hoje. Isso aí seria tema de Trapalhões numa boa. Fácil, facílimo. Sabe, eu não acho que nenhum problema. Meu, aquele outro episódio lá que a Family Guy fez, da Marcha da Maconha, que eles fazem uma puta de uma música a favor da maconha, essa foi pro ar? Foi, não foi? Ué. Porra, isso é menos, sabe? Peraí, pô. Não que seja um problema, entendeu? Mas, tipo, os caras pegam um episódio inteiro falando sobre a legalização da maconha, que faz bem, que não sei o quê. E, sabe, pra legalizar faz todo esse jogo em cima. E num corte de 3 segundos que ele fala, ela abortou, é proibido, pesado demais. Que é isso? Scooby-Doo, where are you? Right here. Tecnologia. Vamos agora aos destaques de tecnologia. Mande cartões postais pelo seu iPhone. Conheça o SunDrive. Shoot It, né? Shoot It. É outro daqueles aplicativos interessantes que o iPhone normalmente tem, né? Ainda mais para aqueles que ainda pesam pela palavra impressa. O aplicativo tem o custo de 99 centavos de dólar e habilita o iPhone a enviar cartões através do serviço postal, tanto de fotos tiradas na hora, assim como qualquer outra imagem armazenada em sua galeria. Ele chega ao destinatário 3 dias depois da requisição do envio. Aí o cartão tem dois lados. Não, o cartão tem um dos lados com a superfície lisa e brilhante e tem dimensões em torno de 15 por 10. Uma foto comum. A mensagem enviada junto com a imagem vem impressa no verso. O primeiro cartão tem seu envio grátis e se caso o serviço for interessante ao usuário, é necessário registro no site dos caras ou tal. E o que acontece, né? Aí você simplesmente manda um cartão postal impresso de uma foto que você tirou com a mensagem que você quis pra pessoa de onde for. Ele funciona nos Estados Unidos e na Europa. Steve Jobs acabou com a graça do Unabomber. Eu acho engraçado que, assim, lá nos Estados Unidos vão pagar 99 centavos de dólares pra mandar um cartão. Aqui, quando lançarem no Brasil, com certeza, né, vão virar, ó, 18 reais por foto pra mandar em 3 semanas. Em preto e branco. Em preto e branco, em VGA. E se você é um daqueles que apoia o uso da suposta energia limpa, mas que ao mesmo tempo não pretende tão cedo substituir todo o seu telhado por painéis solares, ainda está ao seu alcance de salvar o planeta em uma escala menor, bem menor. Agora as empresas coreanas dos produtos eletrônicos Iris traz para o segmento o SunDrive. SunDrive é um dispositivo de armazenamento USB que vem com pequenos painéis solares capazes de restabelecer a carga de equipamentos de pequeno porte como celular, máquina de fotografia, MP3 players e afins. Para a grande maioria desses dispositivos, o SunDrive estará disponibilizando no mercado em 2, 4, 8 e 16 GB. Ah, aqui a parte de armazenamento, 2, 4, 8, 16 GB, tanto faz, né? Mas a questão de você poder carregar é foda, né, mano? Pô, e até 35 horas de carga, cara. Pô, é carga pra caralho isso aí. O pessoal tá discutindo mais ou menos porque a eficiência do painel solar ainda não é aquela das melhores, né? Mas eu acho que pra equipamento de pequeno porte, que nem MP3 player, celular, isso daí acaba funcionando. Não, genial, genial. Eu achei muito bom mesmo. Miscelânea. E vamos para os destaques de miscelânea. Morre Les Paul. Novidade da RobotCon 2009, um evento para todos reunir. E foi comemorado na última semana o aniversário de 110 anos de Alfred Hitchcock. Apareceu nessa última quinta-feira, dia 13 de agosto, o Les Paul. Ele tinha 94 anos e era o inventor da guitarra elétrica e da gravação em múltiplos canais. Ele teve umas complicações por causa de uma pneumonia que ele já tinha há algum tempo e faleceu no White Plains Hospital, onde ele já estava internado antes. Ele simplesmente ajudou a criação do rock and roll, né? E ele tornou possível, por exemplo, a concepção de um coro com a voz de uma mesma pessoa, né? A mesma pessoa em várias vezes na mesma música, né? Por causa dos canais. Aí em 52, a produtora Gibson, de guitarra, passou a confeccionar a guitarra Les Paul, e ela era usada por muitos artistas como os Pete Townshend do The Who, Steve Howe do Yes e o Jimmy Page do Led Zeppelin. E eu fiquei sabendo até do Slash do Guns N' Roses. O Slash do Guns N' Roses, o Zakk Wylde do Ozzy Osbourne, o B.B. King também usava uma Les Paul. Ah, mas grande, se você for definir, cara, quem usava Les Paul, a gente vai ficar até amanhã. É. Então fica aí os nossos pêsames e que o trabalho dele continue, né, meu? E dia 13 de agosto de 1899, em Londres, nasceram um dos maiores cineastas da história, Alfred Joseph Hitchcock, o mestre do suspense. Cara, esse ano ele ia fazer 110 anos, se ele estivesse vivo. E com certeza são um dos caras mais velhos do mundo, né? Ah, isso que eu ia perguntar, 110 aonde, né? E o único suspense que ele ia fazer hoje em dia era de quando ele ia morrer, né? Bem, falar o que de Hitchcock, né, cara? Não, o cara foi foda pra caralho. Ele é gênio, porque hoje em dia você fala filme de terror, filme de suspense, tem que mostrar toda aquela... tem que mostrar a violência, né? É. Agora o cara conseguiu deixar você pregado na parede sem mostrar nada. Tanto que ele falava que ele não precisava de ator, né? Que ele que era foda, os atores eram só... Cara, ele fez carreira com uma cena só do filme Psicose, que foi... Exato. A cena do banheiro, cara. Ele podia ter feito só aquilo e já podia ser elogiado até o fim da vida dele. E não bastasse Psicose, né, meu? Janela Indiscreta. Depois os caras copiaram na cara dura, fizeram aquele Paranoia com o Shia LaBeouf, né? Ah, mas eu gostei do Paranoia. Não, é bom, mas só que ele foi chupado descaradamente assim, e ninguém nem acreditou isso, né? Fora Pássaros, Um Corpo que Cai, Diz que M para Matar, O Homem que Sabia Demais, Intriga Internacional. Olha isso, né, cara? Não tem um desses filmes que você não fala, assim, que você não lembra alguma coisa, né? E é interessante porque foi ele que criou aquela expressão MacGuffin, né? Que seria a motivação do personagem, né? Que essa palavra, pra quem não lembra, foi muito usada na época do Indiana Jones, esse último que teve na Caveira de Cristal. Porque o que mais demorou pra fazer esse filme acontecer foi que faltava o MacGuffin. Todo mundo falava muito disso. O que faria o Indiana Jones se envolver na história, né? É, o porquê que ele faria isso, qual a motivação, né? O que que aconteceu, o que que passou, o que que ele tá sentindo nesse momento. Meu, é Stanislavski total esse negócio. É, MacGuffin seria tesão em um húngaro, né? E McLovin. McLovin. O estilo do Hitchcock, né, cara, que influenciou essa galera aí de filme de Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado, Halloween, toda essa galera aí são filhos aí do estilo Hitchcock de cinema, né? E vamos dizer que esses exemplos que você disse, ele inspirou e só. E ficou na inspiração só. O cara deu uma paradinha, inspirou, expirou e acabou. Ai, cara, meu, olha a lista de diretor que o cara influenciou, meu. Brian De Palma, Steven Spielberg, Albert Allen Higgs, Rob Reiner e Jonathan Demme. Pouca coisa. Esse Albert Allen Higgs é aquele que fez a Maravilha do Inferno, né? Isso! Pô, eu gosto desse filme, velho. Esse foi outro que inspirou, expirou e foi embora. Imagina, um diretor já não era muito bom. Os caras cismaram de ser gêmeos. E o maior evento sobre o escritor Tolkien no Brasil já tem data, local e atividades confirmadas. A HobbitCon 2009 será nos dias 10 e 11 de outubro no Rio de Janeiro. O primeiro dia do evento contará com palestras, oficinas, exposições e várias outras atividades que serão realizadas no Sesc Copacabana. No segundo dia serão realizados passeios e outras ações ao ar livre. Ai, que gay, cara. Livre. Nossa, vamos pular pelo bosque. Ai. Maquiagem de Hobbit ao ar livre. As presenças confirmadas no evento estarão o ilustrador Ted Nusmith, que é conhecido mundialmente pelas imagens que retratam o universo tolkieniano, e apresentará pessoalmente seus trabalhos no evento. Douglas Costa já expôs seus quadros em edições anteriores da HobbitCon, e dessa vez, além de uma pequena exposição, dará também um mini curso de desenho no estilo mangá. É, que combina bastante com o Senhor dos Anéis, né? Cara, posso desligar? Ainda estão confirmadas também oficinas de construção de cota, de malha, origami, tangwork, para quem não sabe, é a escrita élfica, e a exposição de memorabilia tolkieniana. Nos estandes, as presenças do Conselho Jedi, Frota Estalar, Ponte HQ e Valinor já estão garantidas nos eventos. O evento é realização do Conselho Branco Sociedade Tolkien e tem patrocínio do Sesc Rio de Janeiro, com uma parceria da Image Power, Conselho Jedi, Frota Estelar, Duvendor e Valinor. O evento estará acontecendo nos dias 10 e 11 de outubro de 2009. É legal também que parte da renda arrecadada, né, vai ser destinada à compra de alimentos, né, para pessoas carentes e tal. Pro Smigo. Pro Smigo, pro condado. Vai ser revertido em compra de alimentos pro condado. Cara, da compra de alimentos pro condado, tu vai à falência, né, meu? Que come aquelas desgraças lá, rapaz. Bom, para mais informações do evento, é só acessar o site www.hobbitcon.com.br e também, se quiser, dá para seguir no Twitter, né, que é @hobbitcon. É isso aí, minha gente. Isso conclui as notícias da semana. Você conferiu aqui no nerddrops.com. Nós gostaríamos de agradecer a presença do Oliver Pérez. Grato, agora vou estar desligando, vou estar lendo o meu mangá preferido. Não, espera aí, não, ainda não, rapaz, ainda não. Ah, tá. Não é seu manuá? Ah, pode ser, Manuá, a do bando dá. Bom, e como é tradição aqui no Nerd Drops, né, Polar? Nossa, velha tradição, assim, secular já. Oliver, o aniversariante escolhe a música. Vai, escolhe a música. Ah, rapaz, eu vou pedir DJ Bruno, We Want Some Pussy. Garoto! Muito bom. Até semana que vem e fique com o DJ Bruno com muito pussy.